tinha moro pra dar orgulho no tio. No barraco a luz de vela, pro guerreiro na tranca, lendo na cela. Na quebra os menor quer ficar rico rápido, e aos 20 anos conhecem um fim mais trágico. Mas também tem moleque subindo e descendo o morro, estudando e trampando no pronto-socorro. Somos como os inimigos públicos pra nação, Alibaba e os 40 ladrão. Os monstros tão voltando, os boy passando mal, e nós estamos chegando nas favelas central. A guerra que não para, mais uma faixa de Gaza. Tiros traçantes passando na janela das casas dos ex-João ninguém. Agora é o João cheio de ódio, nem que seja andando cabeça, vão subir no pódio. A ditadura ainda bate pesado nas favelas, e vários Marighella de fuzil guerrilhão contra ela. Enquanto a guerra não para, nossa voz continua, sem censura na letra, a narrativa é crua. Enquanto a socialite de Armani, Dutti, Gabbana, de Gucci, Calvin Klein cola nas festas bacana. Aqui tá os menor na campana, atrás de um rabo de saia. O rolê que ele vai é o baile funk ou a praia. A vida aqui é louca, o sistema é corrupto, nós canta a real, nós é inimigo público. A favela vive vários filmes de tragédia, de terror, de amor, de suspense e comédia. Os manos querem dinheiro, degustar o luxo, as mães não querem mais ver os seus filhos bruxos. E através do rap nós chama a atenção, tipo Alibaba e os 40 ladrão. A vida aqui é louca, o sistema é corrupto, nós canta a real, nós é inimigo público. A favela vive vários filmes de tragédia, de terror, de amor, de suspense e comédia. Os manos querem dinheiro, degustar o luxo, as mães não querem mais ver os seus filhos bruxos. E através do rap nós chama a atenção, tipo Alibaba. Aqui declaro meu amor à favela, as quebradas que conheço e faço parte delas. Onde vejo sofrimento, onde vejo batalha, o corre diário, os humildes e os canalha. Esperança pro rico é a última que morre tal, mas a esperança do pobre é imortal. A mesma esperança que a tiazinha tem, ver seu filho na escola e não na Febem. O rap vem, tipo Robinho de Zorro, contra o sistema em defesa do morro. Um louco me julgo nesse mundo insano, numa função maloqueira entre minas e manos. E agora José, e agora? A luz se apagou, é melhor cê ir embora. O trem tá lotado, fone de ouvido segue a trilha. Mais um dia de trampo pra ajudar minha família. Porque a vida aqui é louca, o sistema é corrupto, nós canta a real, nós é inimigo público. A favela vive vários filmes de tragédia, de terror, de amor, de suspense e comédia. Os manos querem dinheiro, degustar o luxo, as mães não querem mais ver os seus filhos bruxos. E através do rap nós chama a atenção, tipo Alibaba e os 40 ladrão. De monte, mixtape pra tumultuar. Aê, salve salve, Jardim Peri, Zona Norte, Guaianazes, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. Salve KGB, Quilombo Hi-Fi, SDR, Alan, Peri Periferia, Farrapilhos, Estatuto do Rap, Beba, Consequência RAP, RDC, Só Cara Louco, Braz 77, És Bom Garoto, DJ Vandy, A Cara, DJ Paulinho, G, Conspiração Periférica, DJ Paulão, Fundação RGR, DJ Coca, MC Trex, Thiago Nas e a todos aqueles que direta ou indiretamente participaram dessa caminhada. Tamo junto, família.